cada aflição, clamamos a ti com jejum e dor em sacrifício. Nos rendemos, os filhos de Israel, com corações quebrantados, confessamos nossos pecados, nas tuas mãos nos entregamos. Tua lei, Senhor, em nós ressoa, em adoração a ti nos levantamos. Levanta-nos, Senhor, e faz-nos te adorar. De eternidade a eternidade vamos te bendizer. Tua misericórdia como um rio a fluir, nos braços da bondade encontramos nosso lar. Tu que escolheste Abraão, com amor nos guias no deserto, a coluna de nuvem a nos acompanhar. Teus sinais e prodígios em nós revelarão a tua fidelidade em meio ao nosso andar. De pão e água tu nos sustentaste, e mesmo em rebelião tua mão não nos deixou. Levanta-nos, Senhor, e faz-nos te adorar. De eternidade a eternidade vamos te bendizer. Tua misericórdia como um rio a fluir, nos braços da bondade encontra. Vamos te bendizer. Tua misericórdia como um rio a fluir, nos braços da bondade